molhada, autorizado pouso, 140,2 a Rio. Objeto 5717, chama agora ao centro de Recife. 1251, aperta 13325. 251-3325, 5717. Cruzado 735, meu bravo. O Rio no solo altitude 2, direita, alfa quilo, pátio 3, tá vivo. Direita, quilo, pátio 3. É só pra reportar a nave que veio atrás aí, que entre 500 e 200 pés, vamos pequenas variações de velocidade, tá? É um sinal de um pouco sinal de descer, tá? Afirmativo. Ligou na 995. Patrão, ligou na 995. Patrão, ligou na 995. 995, desce pra 2000, na via chegada com 1018. 2000. Na Banff 1018. Não conseguimos contato com o Recife, fizemos várias chamadas. Approach control, go 1804. 1804, descendo to 4000 feet, at 1018, firebomb arrival. 1000 feet, 1014. 7, autorizado LF, reporte estabilizado 1018. Call you established down 3512-7108. Contact tower 1861. 3861. Salvador 357 da TAM, bom dia. Tá agora uma beleza de pé. 357, ajuste 1018, vento 120 com 10. Foi aportado entre 500 e 200 pés, variação no vento, com indicação de wind shear. Reporte avistado. 120 com 10 ao vento, é isso? Afirmativo, 120 com a 12. Gente, obrigado. 35 no 7. Reforço, 35 no 7. Controle Salvador, bom dia, bom no 715, sente da Fox. 715, essa identificação desce na via chegada a Bonfio para 2000, para 2018. 2000 via chegada, 18, bom no 715. Salvador 3597, só para informação, o vento realmente varia, mas é variação 559, não tem nenhuma indicação, nem variação brusca de vento. Afirmativo, está livre até o portão número 4, Alfa e Juliette 3597. Alfa Juliette, portão 1 4, portão 3597. Portão 4, Alfa Juliette 4, 3597. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, Gol 607. Bom dia, 607, desce para 3.000 pés, via chegada bom, 1.018. 3.000 via, 1.018, 607. 1000, go 1804. Figure the ILS, 2,000 feet, it's inside 108. 1018, they send 2,000. Stabilizou na 995. 95, chama a placa agora, 118.6. 118.6. Voo 995, reporte avistando, batente baixado travado, vento de 140 com 15 nós. Foi reportado variação no vento em torno de 500 a 200 pés. Ciente o 995. Avistado, cheque o trem, 130 com 15 nós, livre pouso, pista molhada. 995, avistou, prossegue baixado e checado. Other Tower, morning go 1804, established. On that last, secure down that lock. Go 1804, report to room inside. Go back room inside, go 1804. Well, we don't detect. No Solos 41, direita Alfa e Juliette, portão 01. Direita Alfa Romeu e Juliette, portão 01 no Frugo 1995. Clear to land, runway wet, 120 degrees, 12 knots. Clear to land, go 1804. Reporte avistando, baixado travado. Vento de 110 com 120 com 10 nós, pista molhada. Reporte avistando no 715. Baixou e travou. Vai reportar visual, gol no 715. Golet 04, Golet 44, Alpha and Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, 1804. Amador, bom dia, 607 da Gol, 2 milhas pro Inter Serra. 607, reporte avistando, baixado travado. Ajuste 1018, vento de 150 com 10. Portará avistando o teto estimado, por favor. 1000 pés. Vou confirmar com a aeronave agora, mas em torno de 1000 pés. Ok. O voo 1795 avistou aproximadamente com 400 pés e chuva leve no. Na próxima. Valeu, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Alta 3171, frente da Foxtrot 340 para Guarulhos. 3171, aguarde cópia. Guarda 3171. Estou igual no 715 de novo. No 715, prossegue via Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, 2, igual no 715. Número 07, cheque o trem 130089, autorizado pouso. Abaixado, checado, livre pouso com 607. Autorizado, afinal, pista da zero. Autorizado, vai reportar estabilizado, gol 897. A pista 9832, redução de velocidade para 2009, número 3 na aproximação. Redução 2009, como número 3, 9832.